Pode até chover, pode até relampejar, pode até brigar, que hoje eu vou pagodear. Como é gostoso cair no samba. Não terrei convidando o parceiro pra cantar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar. Ao som do cavaquinho, violão, do repique, do tantã, do banjo, do pandeiro, o samba hoje eu vou e acabar. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no desalho, da bonitinha, da mulata. Pode até se ver, eu não penso que pagodear. Hoje eu vou pagodear. Peguei uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no desalho, na bonitinha, na bolacha. Que delícia! Vai me assurder, me não deixar. Hoje eu vou pagodear. Convidando o parceiro pra cantar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar. Ao som do cavaquinho e violão, do repique, do tantã, do banjo, do pandeiro, o samba hoje eu vou me acabar. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no desenho, na bundinha, na mulata. Pode até chover e ela pensar, pois eu vou pagodear. Hoje eu vou madrugar. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no desalho, na bonitinha, na mulata. Pode até chover, pode até chover, e ela pensar, pois eu vou pagodear. Canta com a gente, Serrada, todo mundo junto. Vamos avançar. Até de passo de chuva, hein? Samba, põe na bola, na roda. Samba, vem a comigo sambar. 100%. Vamos abrir a roda com o pagode agora, vai pegar fogo, hein? Vamos nessa, galera. Abre a roda com o pagode agora, vai ferver. E você me escutando, você vai aprender. O samba no miudinho, você vai ver. Que o samba tem feitiço fazendo descer. Abre a roda com o pagode agora, vai ferver. E nós estamos enlouquecidos com o carinho dessa galera maravilhosa. Muito obrigado pelos aplausos. Muito obrigado pela gritaria da mulher.